Quando chego ao Natal, gosto de contemplar as imagens do Menino Jesus. Essas figuras que nos mostram o Senhor tão apocado. Recorda-me que Deus nos chama, que o Omnipotente se quis apresentar desvalido, quis necessitar dos homens. Do berço de Belém, Cristo diz-me a mim e diz-te a ti que precisa de nós. Reclama de nós uma vida cristã sem hesitações, uma vida de entrega, de trabalho, de alegria. Não conseguiremos jamais o verdadeiro bom humor se não imitarmos de veras Jesus, se não formos humildes como Ele. Insistirei de novo. Vedes onde se oculta a grandeza de Deus? Num presépio, num paninhos, numa gruta. A eficácia redentora das nossas vidas só se pode dar com humildade, deixando de pensar em nós mesmos e sentindo a responsabilidade de ajudar os outros. É corrente, às vezes, até entre almas boas, criar conflitos íntimos que chegam a produzir sérias preocupações, mas que carecem de qualquer base objetiva. A sua origem está na falta de conhecimento próprio que conduz à soberba. O desejo de se tornarem o centro da atenção e da estima de todos, a preocupação de não ficarem mal, de não se resignarem a fazer o bem e desaparecerem, a ânsia de segurança pessoal. E assim, muitas almas poderiam gozar de uma paz extraordinária, que podiam saborear um imenso júbilo, por orgulho e presunção, tornam-se desgraçadas e infecundas. Cristo foi humilde de coração. Ao longo da sua vida, não quis para si mesmo uma coisa especial e nenhum privilégio. Começa por estar 9 meses no seio de sua mãe, como qualquer outro homem, com extrema naturalidade. Sabia o Senhor de sobra que a humanidade padecia de uma urgente necessidade dele. Tinha, portanto, fome de vir à Terra para salvar todas as almas, mas não precipitou o tempo. Vem na sua hora, como chegam ao mundo os outros homens. Desde a concepção ao nascimento, ninguém, salvo São José e Santa Isabel, adverte esta maravilha. Deus veio habitar entre os homens. O Natal também está rodeado de uma simplicidade admirável. O Senhor vem sem aparato, desconhecido de todos. Na terra, só Maria e José participam na divina aventura. Depois os pastores, avisados pelos anjos. E mais tarde, os sábios do Oriente. Assim acontece o facto transcendente que une o céu à terra e Deus ao homem. Como é possível tanta dureza de coração que cheguemos a acostumar-nos a estes episódios? Deus humilha-se para que possamos aproximar-nos dele, para que possamos corresponder ao seu amor com o nosso amor, para que a nossa liberdade se renda. Não só ante o espetáculo do seu poder, como também ante a maravilha da sua humildade. Grandeza do menino que é Deus. O seu pai é o Deus que fez os céus e a terra. E ele ali está, num presépio, porque não havia outro sítio na terra para o dono de toda a criação.